Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa! Aqui é o Joker! Aqui é o Lequim! Aqui é o Zorzinho! Aqui é o Barbão! Aqui é o Léo! E está começando a edição 50 do podcast Banco de Cérebros, pessoal! E... Você tinha que enrolar a música do Power Rangers depois. Exatamente. Por quê? Eu não entendi. Pra ficar sem entender. Headshot. Nossa. Cara, Power Rangers. E nesse clima de hostilidade, pessoal, começa a edição de número 50 do podcast Banco de Cérebros. E depois de 49 edições, que não são 49, porque teve A e B. É, simbolicamente é 50. Novamente eu estou aqui com a participação daquele que já participou 30 vezes desse podcast. Como vai, Joker? E aí, beleza? Beleza, tudo tranquilo? Eu estou aqui com aquele que já participou 18 vezes do podcast. E aí, Lequim? Oi, sou o Oi. É o Dorinho. Oi! Oi, oi, oi, oi. Vamos desenterrar o oi do Silvio Santos, que aconteceu há 30 anos atrás. Com o Dolinho. Estou aqui com o Zorzinho, que já participou de 9 edições do podcast Banco de Cérebros. Como vai, Zorzinho? Andou meio sumido esse tempo, né, cara? Tava estudando um pouco. Alguém tem que estudar, sabe? Não, um pouco. Não queria jogar que quem faz história tem 30 e quem faz outros cursos tem menos, né? E quem não faz nada, edita. Quem não faz nada é jornalista. O jornal que é muito mais jornal que o jornal que você compra na banca de jornal. E falando em jornalista, eu quero chamar aquele que já participou 7 vezes desse podcast. Como vai, Léo? E aí, Rafa, beleza? E não só ele que é jornalista, tá, gente? O nosso querido Zorzinho também, né? É. Nós estamos aqui também com o Barbão, que esse é estreante, mas já mora em nossos corações, que tem 6 participações. Tudo bem, Barbão? Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Play baby do Lacalda! Tudo bem, cara? Tô tranquilo. Nessa edição 50, o que nós vamos fazer aqui nesse podcast? A gente vai fazer um... Nós somos um BDC. O que é o BDC? Né? O BDC agora que se tornou um gatão de meia-idade, tem 50 anos, olha só. Vai sair na balada como um vovô que pega as menininhas, né? As novinhas. Por que que eu tô usando essa analogia? Mais chupa as novinhas. Zé Maier. Que nem o Estênio Garcia também. Nossa. Exatamente. Nessa edição do podcast Banco de Cérebros, pessoal, a gente vai fazer um podcast sobre todas as edições dos podcasts. Vamos conversar sobre as melhores edições, as piores edições, piores momentos, participações, participantes que foram ou porque eu quis e demiti, ou porque, no caso, nunca mais apareceram, né? Viraram youtubers estrelinhas. Inclusive isso, vai ter muita polêmica nesse podcast. Então não vai ser sobre filmes de 1999, como tu falou, né? Não, eu acho que não. Caralho, tu me paga, cara. Eu fiquei vendo um monte de filme, cara, de 1999. Como assim, velho? Eu peguei uma lista, filmes de 1999, comecei a ver pra gravar. Mas então, a gente vai fazer em outra edição, não é essa? Porra, mano, que vacilo, cara, que vacilo. O cara me vende achando que é podcast de filme. Eu tava achando até agora que seria, cara. Você lê o grupo do ataque. Nessa edição 50, né, o começo desse podcast, nada melhor do que dizer quem somos nós, né, porque tem muita gente que ouve o podcast BDC, né, a gente nunca teve um podcast que a gente falou quem era a gente, né, não teve uma introdução de quem é os participantes do BDC, como que a gente começou, da onde veio a ideia de criar o BDC, acho que a gente podia começar já falando um pouquinho de como foi a ideia, o BDC em si foi eu, Rafael Tequen, né, eu tinha outro podcast, eu tinha o Nerdologia, no Combo Nerd, Nerdologia, isso antes do canal do YouTube do Jovem Nerd, e tinha alguns membros daqui que participaram, o Joker chegou a participar, né? O Lequinho chegou a participar lá do Nerdologia. Barbão é recente, né? Mas o Zorzinho Laneves nunca chegou a participar, né? Eu nunca cheguei a participar. nunca chegou a participar, foi um podcast antigo e depois surgiu a ideia de inovar, né, dar uma alternativar um pouco, né, alternativar, olha que bonita a palavra. Nesse tempo, o podcast ele começou em 2013, que foi o ano que o site começou, né, e aliás, o primeiro podcast foi um podcast completamente nada a ver com o que é hoje, porque na época, quando eu criei o BDC, eu tava com a ideia de ser, tipo, algo um pouco mais diferenciado, então ia trazer bastante entrevistas com, sabe, coisas mais underground. É sério, gente, eu queria trazer um blog um pouco mais trash, o que não tem nada a ver hoje em dia, né? Blog trash? Exatamente, cara, a ideia era falar bastante de filmes de terror e, cara, eu não nem assisto filme de terror, era pra trazer algo um pouco mais B dos podcasts. Por isso o BDC, entendeu? Tanto que a ideia Banco de Cérebros era disso, né? Um filme do Gene Wilder, que é o Jovem Frankenstein, dos anos 70, um filme bem legal, e eu fui assistir mais recentemente. E aí a ideia justamente desse nome era de ser algo um pouco mais alternativo, mas ao mesmo tempo o nome Banco de Cérebros vem de várias ideias, né? Várias cabeças pensantes com várias opiniões de vários assuntos, cinema, games, quadrinhos e tudo isso num lugar só, de algo um pouco mais alternativo. Tanto que o visual do BDC, ele não era que nem hoje, né? Ele era bem cinza, né? Ele era... o logo era preto. Pensar. E o primeiro podcast, cara, foi uma entrevista minha que eu fiz com o Insector Sun, cara. O Chris Lee, que era Insector Sun. E ele faz essa série aí desse tipo super-herói japonês. Mas tem um cara aqui que participou desse podcast, que é o Joker. Eu? Foi. E ele não lembra, cara. Nesse podcast, antes de ter a entrevista, tem uma introduçãozinha comigo, né? Falando sobre o podcast e tal, tipo, como que é a ideia. 31 participações. Exato, você não contou essa? Então são 31 participações que o Joker teve. Ah, né? Tem tanta coisa que o Joker não lembra. Joker. Eu não lembro. Eu não lembro de ontem, cara. Depois disso, acho que começou o BDC de fato. E agora, pra mim, começa a edição na segunda, né? Que aí é tipo que não tinha ninguém que tá aqui, cara. Só eu. Hello, darkness, my Não, pra você ver como é as coisas. Eu até cheguei a comentar dos membros que saíram e tal. Aí tem o cara que virou youtuber, não quer mais falar com a gente. Você, no Cal. É, porque você bate papo com ele. Não, mas o Cal Emora eu tenho aqui no Skype. Aí, joga Minecraft com o Monarca. Aqui é o Guzang e eu quero parabenizar esse podcast muito louco. É isso aí, Banco de Cérebros, chegando na 50ª edição. Isso é coisa pra caralho, parabéns. Do Joker, como que você... Qual foi a primeira edição que você participou do podcast, por exemplo? A primeira, segundo você? É, a primeira, exatamente. Eu perguntei agora o que eu acabei de afirmar pra ele, que ele não sabia. É muito simples, comissário. Agora, a primeira que eu participei mesmo foi a 4 de Rock in Rio. Exato, cara, que inclusive a gente na edição agora 49, ironicamente, a gente fez, né, a edição parte 2. Você vê como passou o tempo, né, passou de, tipo, desde 2013 pra cá, mudou bastante coisa, porque o BDC agora é que ele começou a ter uma frequência semanal, antigamente era nem quinzenal, era, não tinha frequência, né. Tanto que a gente, acho que em 2013 a gente fez alguns podcasts, a gente chegou a fazer acho que uns 6 podcasts. Agora tem frequência? Tem. É a M ou é a FM? Nossa! Não, pera! Falei tudo! Alguém aí quer algo a levantar, uma questão do BDC a levantar, algum comentário, o Zorzinho quer fazer uma piada, tipo, ah, o podcast de Copa do Mundo, se você jogar BDC no Google, é o primeiro que aparece. Ah, quem tá dizendo isso é você. Mas joga na cara sempre, né, que o podcast de Copa do Mundo é o que mais aparece sempre quando se joga no Google. Primeiro que aparece, né, primeiro resultado. Ah, além disso, que eu sempre jogo na sua cara também, é que eu... Opa! No podcast de reality show, eu previ que Pepe e Neném iriam participar como uma pessoa só e ninguém deu a mim. Parabéns, hein, campeão? Muito inteligente. Foi algo tão inútil na época que eu até vi, mas eu não quis postar, cara. Mas tem esse podcast mesmo, que é o de reality show. O podcast BDC teve épocas, né? Teve o começo que era eu, aqui é o Lucas RT, que sumiu mesmo, virou youtuber e vazou. Boiola. E o Nando Almeida, né? Também era, tipo, era a época nós três, né? Era o que mais participava. Aí teve uma época, inclusive, que foi eu, o Joker e o Zorzinho. que a maioria dos podcasts eram assim. E nessa época teve o podcast de reality show, que era a gente montando um reality show. Foi um podcast meio inusitado, assim. O 17 foi do Orkut, foi eu, você, o Joker e o Johnny. O 18 foi eu, você e o Joker. O 19 foi eu, você e o Joker. O 21 foi eu, você, o Joker e o Gustavo. E aí eu volto no 25, que foi eu, você, o Joker e o Lequinho. Errou! O Lequinho e o Leonel. Lequinho. Você citou um, cara, que é um dos meus favoritos podcasts, cara, que não faz sentido, porque eu editei tudo, então não faz muito sentido você chegar e falar, nossa, eu acho esse podcast o melhor de todos. Muito bom. É, muito bom, cara. Esse cara que editou e apresentador, meu Deus. Ô, Roberto, tu ouviu esse? Mas eu, cara, eu gosto muito do podcast de medo, que é o 21. E eu, tipo, espalho isso pra toda vez eu jogo na cara do Zorzinho. Joga na cara do Patrick. Essa. Roberto Sadowski aqui, 50 edições do Banco de Cérebros. Legal! Continue o um bom trabalho pela cultura pop. Valeu, rapaziada! Fala galera, aqui é o LP Magal, a voz da abertura do Banco de Cérebros. Eu gostaria de parabenizar o BDC por esses 50 episódios, né? O que falar desse podcast que tanto conheço, estou em todas as edições e considero pacas. A gente tentou gravar um podcast no dia, que foi o de música brasileira, e não deu certo. Inclusive tem um vídeo no YouTube que é a nossa tentativa de gravar esse podcast, e a gente não conseguiu. E aí a gente tava meio que sem saber pô, o que a gente vai gravar, que a gente tem que gravar um podcast, né? E aí a gente pensou num tema, e a gente pensou no tema medo, né? Da gente comentar sobre essa questão do medo, sobre medo em geral, né? Sobre sentimento e tal. Foi um grande podcast, eu adoro ele, inclusive. Inclusive tatuei. A frequência de som atrás das costas, né? Aliás, Zezinho, qual que foi a primeira participação que você teve no BDC, cara? A primeira foi do Orkut 17. Aliás, eu achava que você tinha até participado antes, cara. Qual que é o seu podcast favorito? Podcast. Não, droga. Cala a boca, vadia. Não vou falar que é porque a gente coloca Banco de Cérebros, aparece isso no Google em primeiro, mas o da Copa do Mundo foi bem legal. É porque tu é fanático por futebol, né? É, também. Aliás, eu acabei nem perguntando pro Joker, qual que é o seu podcast favorito dessas participações? De 30, que não é, né? Não é pouco pra escolher. Da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo também, cara? E, aliás, esse foi engraçado, porque eu nunca imaginava fazer um podcast de futebol, porque eu não acompanho futebol. Acompanho, não desgosto, mas eu não acompanho. E foi da Copa do Mundo, né? Que foi quando eu tive contato com o futebol mesmo. Assisti alguma coisa e pude até dar uns comentários meio, sabe, superficiais, mas... comentou. Foi legal, foi no hype da época, né, da Copa do Mundo. Nessa leva de podcast, eu queria chamar a atenção do Lequinho, né, que tem 18 participações. Chamar a atenção do Lequinho. E da próxima vez, vá fazer barquinhos de papel com a camisola da sua avó. Corta esse cabelo, moleque, caralho. Meu nome é Augusto e parabéns ao BDC pelos 50 podcasts. Não é uma marca fácil de atingir, assim, porque muitos podcasts acabam morrem na praia. Parabéns por chegar até aí. E torço que se vá mais 50. Quando vocês menos esperarem, vocês vão ver que já passou mais 50, depois já passou mais 50, depois mais 50. Se vocês piscarem, vocês vão estar nos 200. Mas enfim, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos 50 podcasts. Né? A sua primeira participação no podcast, qual que foi, cara? Não sei. Acho que foi de wrestling, ou 2014, eu não sei ao certo. Pelo menos que eu lembro, o primeiro que eu participei foi 2014, o resumo do ano. Que foi até na época dos hangouts. Primeiro que você participou? Eu participei do primeiro, né? Do primeiro, que era pra ser o primeiro no céu. A gente cita, às vezes, esse podcast, mas o BDC, como eu disse, a ideia era ser um pouco mais trash e tal. E aí, o primeiro podcast que a gente teve foi eu, Joker e o Lequim, de gravar sobre Grindhouse, projeto do Tarantino. Do Robert Rodrigues, e a gente gravou um podcast, tal, era pra sair, né? Só que na época a gente foi fazer aquilo que alguns podcasts fazem, que é gravar separado. E aí eu não queria copar o Lequinho, mas a Mula, ela gravou com áudio tudo junto. Você assim, é preguiçoso e você não quis editar. Ah, eu ia ter que separar. Mentiroso, caluniador. É mentira! Tem que separar um áudio por outro. É, claro, claro. Você tem qualidade de som e imagem. E aí acabou não saindo podcast. E justamente por aquela edição, eu discuti com o Lequinho e fiquei um ano sem falar com ele. Ah, é pouco tempo. Welcome to my life. Acho que eu voltei quando a gente voltou a se falar mesmo, tipo... Um sábado a gente voltou a se falar, no outro a gente voltou a gravar. Exatamente, e foi na época dos Hangouts, no final do ano, né? Que aí, no final do ano mesmo, teve Amigo Secreto e eu, curiosamente, tirei você. É, eu ganhei um gibi. Podcasts que não saíram, aí você tinha perguntado qual que era o meu favorito. Da Copa do Mundo é o meu favorito que saiu. Agora tem um podcast que tava eu, você e o Joker, pra variar, que a gente falou de faculdade e escola. Que pra mim era, tipo, o melhor podcast. Caraca, eu nem lembro direito desse, cara. A gente ficou quase uma hora e meia só contando história do que aconteceu na escola. Ficou só contando história. E ficou, eu achei bom pra caramba. E ali, contador o gênio, de história. O gênio não gravou. O gênio é quem? Você mesmo. Teve um podcast que era pra sair e não saiu. Na verdade, ele não pôde nem ser gravado, que foi de 2004. Porque teve em 2014 o projeto de podcasts de décadas, né? Então teve de 84, 94. Quando chegou em 2004, não houve podcast, não tava tendo podcast, né? Então, tipo assim, a gente só foi retornar com a edição de 2014. Então, ou seja, a gente pulou a década de 2000. Do quarto ano. Então acabou meio que ficou sem podcast. Tanto tem gente, até o Gilberto aí, o ouvinte, ele acaba até cobrando. E cobrou uma vez, inclusive. Vá merda, Gilberto. Acorrentado em você. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Corto do blog Clímax. Estamos aqui, né, 50ª edição do Banco de Cérebros. Um grande abraço pro pessoal aí, Rafael Take, todo mundo. E continue curtindo esse podcast. Léo, cara, você tem, no total, 9 participações. 7. Errou! Eu não vou nem perguntar pra você qual que é a sua primeira participação, que eu lembro muito bem, que foi um podcast, cara, um podcast muito mini, cara, foi um podcast muito pequeno, que foi a edição 6, isso em 2013 ainda, saiu no dia 12, dia das crianças. Que dia que foi? Dia das crianças, dia 12, 2013. Ah, tá bom. Não vai ter piada? Não. Eu pensei que era, viu? Agora tudo faz sentido. Um podcast sequências, dinheiro no bolso, que a gente comentava sobre sequências de filmes, né? E porque eram feitas e tal. Foi um podcast que foi muito curto, assim, até em relação. Hoje em dia ele tem um tempo do BDC normal, né? Mas na época foi curto. Inclusive foi comigo, com você e também o Renan Henshin, lá do HQ Fan, né? Do HQ Fan, o podcast. Eu senti que o podcast deve ter sido bem curtinho assim, por conta que a gente ainda não tinha uma organização pra estar um estudo, pré-estudo pra fazer um podcast ainda bem formado, entende? O Léo levantou uma questão boa, que não há problema nenhum dizer que teve podcast, por exemplo. Eu não fazia ideia, esse do Insector Sam, pra mim, é a ovelha negra dos podcasts, o primeiro, justamente. Porque ele não. Ele tá completamente destoado dos podcasts que vieram depois. Se a gente pegar, depois lá na edição 4, aí tem o podcast de Rock Hill, que foi um grande podcast, tanto que teve a edição agora 2, e também a edição 2, cara, eu acho um grande podcast. Que aí, no podcast de Rock Hill, começou a criar algo que, quando eu comecei a obedecer, eu não fazia ideia que ia ter, que era podcasts musicais, principalmente falando de metal. Que, inclusive, traz aqui o nosso novo membro, né, o Barbão. Oi! Oi! Oi! Oi. É o Dorinho! Oi! Oi! Fiquei quietinho, eu sou o calorinho aqui no grupo, né? É o caçula. Contando as histórias antigas, só escuto de cabeça baixa. Eu também, mas o Barbão tem 6 participações. A primeira participação que o Barbão fez não era pra ser aquele tema, né? Que foi, o primeiro podcast que você gravou foi o Troca-Troca dos Bandos. Olha só. Esse aí eu não tava, hein? Tem mais, comissário. A gente ia gravar sobre outro tema, só que o tema não rolou, a gente fez o Troca-Troca mesmo. Eita! Era o que tinha. A gente ia fazer justamente o podcast Scott Pilgrim, né, cara? Que demorou pra sair, mas saiu uma hora, cara. Meio que eu não fazia ideia, na hora que a gente foi gravar o de Scott Pilgrim, né, não deu certo. Aí no mesmo dia eu já falei, bom, tem que gravar o BDC da semana, né? Chamei o Joker, veio o Barbão tava aí, eu não fazia ideia de que ele conhecia sobre a música também, e aí tá um grande, uma pessoa que vai assivamente em shows. Em relação aqui das edições que você participou, não sei se você ouviu outras edições, você tem alguma favorita? Cara, eu gostei muito da do Kung Fury, cara. Cara, eu gostei pra caralho dela. Deve ter sido a 35 ou 36 ela, acertei? É, 33, cara. Errou! 33, que perto. Errou! Não, eu me lembro que quando eu fui participar, né, que eu participei primeiro foi 37. Eu pensei, vou dar uma escutada pra saber como é que é a dinâmica do pessoal. Aí foi que eu escutei primeiro, Kung Fury. Tava no topo entre os primeiros. E foi da época que é a época recente, inclusive, que é eu, Joker e Lakin. Dessa época, cara, tem um podcast que eu vou ser sinceramente, eu acho que eu não gostei do resultado. Não da ideia, a ideia de gravar sobre era legal, mas o resultado que eu não gostei muito foi de Super Shock. Eu acho que você cagou na trilha. Vamos falar sobre a questão técnica do podcast. O meu microfone na época era horrível, sabe? Ele tinha muito chiado, então isso interferiu na hora da edição. Não, foi a estática do Super Shock. Ah! Oi. Manda perto, tu ouviu essa? Eu falei, vou pegar a trilha sonora do desenho pra poder trilhar o cast. E não tinha, cara, não consegui achar de maneira alguma. Então eu comecei a colocar algumas músicas, tipo Chris Brown. Sério, que é isso? É verdade, tipo, essa eu não entendi. Começou a tocar Chris Brown no meio da edição. Eu falei, busca Black, né? O podcast ele é bem curto, acho que ele não tem meia hora de duração, cara. Ele foi a edição 35, inclusive. E tá lá, da época, Rafael, Joker e Lequinho, né? A gente fez um streak de quase 10 podcasts seguidos. É verdade. Eu, do começo de 2014, a gente lançou alguns podcasts, né? Aí a gente voltou mesmo, que eu considero que foi força total mesmo, que foi na edição de, tipo, mês de abril nós voltamos, que foi a 30. E aí, depois disso, aí que começou a época mesmo. Era eu, Lequinho e Joker, né? Que aí foi Mad Max, a gente teve a versão 2, né, do podcast de vergonha. Teve bastante participação também nessa... Teve o podcast já de Kung Fury, de rádio, que aí o de rádio, para o Barbão, tava todo mundo nesse tema. A gente foi fazer meio que um estilo rádio nesse podcast, né? Que aí a gente foi pedir música e tal, e o Léo Neves indicou pra namorada dele, é proibido proibir. Caraca. Pô, esse podcast podia ter uma edição 2, hein? Gostaria de participar bastante dessa brincadeira. É, mas não vai ter. Double kill! É, né? O calor só se fode. Cadê o café, Barbão? Calor só se fode. Aqui não tem carteira assinada, não, cara. Precisa de camiseta no final do ano. Cadê o dinheiro, Barbão? Fala, pessoal do Banco de Cérebros. Aqui é o Yuri Calandrino, dublador do Loras Tyrell de Game of Thrones. E eu estou aqui para parabenizar pela edição 50 desse podcast, que é muito legal, que traz muita informação bacana. Então, parabéns a toda a equipe envolvida pelo podcast número 50. E que venha o 100. Estaremos aguardando. Um abraço a todos. Lembrou bem, cara, do rádio. Eu gostei bastante, que a gente acabou fazendo formato diferente, pedindo música e tudo, eu gostei pra caramba. A ideia foi de quem? É minha! É minha ideia, sai daqui, Ju. Não, foi do Zurzinho, cara. Foi minha ideia. A ideia foi do Barbão que não tava, né? É, a ideia foi minha. A boa ideia do rádio compensa na ideia ruim do Invenções Inúteis. Esse tá entre os piores. Quando o Rafael falou de Super Choque, que ele não curtiu muito, eu tinha certeza que ele ia falar que era do Invenções Inúteis e ia jogar na minha cara. Tem uns podcasts que, vamos ser sinceros, né, galera? Não sai como a gente esperava realmente. Tipo, um podcast de Invenções Inúteis, que ainda vale a pena ser ouvido, né? Ou não? Ou não. Ou não. Ou não. Acho que nesse podcast você devia botar uma foto do Davi Luiz colocar. Eu só queria dar alegria pro meu povo. Uma coisa recorrente no BDC é o Zorzinho sugerir tema de podcast. Aí começa o podcast assim. E aí, aqui é o Rafael, não sei o que. Como o Zorzinho deu o tema, vai, Zorzinho, começa a falar isso. Aí eu falo por 2 minutos, porra, mas já acabou. Como que você deu o tema pra falar isso? Vai tomar o seu cu. Basicamente assim as edições que eu dou ideia. O Banco de Cérebros é uma família, além de tudo, né? Como assim? Passei ele. Olha só. Calma aí. Mas, o Zorzinho falou, mas tem um fundo de verdade. Porque mais do que qualquer coisa, mais do que é simples parceiro de podcast, a gente é amigo pessoal, né? Aquela vez que teve o negócio do amigo secreto. Só chamou os amigos, é. É, só os amigos, tá? Cala a boca, Zorzinho. Eu entregando o presente pro Lequinho, tava o Léo Neves lá, mas a gente saiu justamente porque a gente é amigo, né? O Barbão tá brincando aí, estagiário, mas é um cara que desde que começou a participar, não para de participar, cara. Tá sempre participando. Inclusive, nesse tempo do podcast dele acabou de fato, e mal sabe ele, fui eu que acabei com o podcast dele, né? Não, é aquele negócio, né? Eu tava procurando podcast pra participar pra fazer uma publicidade do meu. Foi na cara dura mesmo, entendeu? Acabei achando esse e preferi. Não, foda-se, meu, esse aqui é mais foda. Eu acho que a máscara, acho que a máscara caiu, hein, queridinho. É. Não, mas foi, cara, eu assunto. Eu achei o Rafael. Ele falou, vamos gravar de Scott Pilgrim. Eu falei, porra, é agora, vou participar disso aí. Aí gravou que não gravamos Scott Pilgrim e fiz amizade com o pessoal, pensei. Fizeram troca-troca. E hoje em dia, o meu podcast mesmo, que é o Gafanhoto Cast. Ainda não acabou ainda, vai acabar essa semana. Tu deu um spoiler fudido, né? Que a gente anuncia agora que acabou o programa, né? Mas é isso, agora mereceu o time. 100%. E eu acho legal isso, cara, porque teve muitos membros que foram entrar no podcast e não deram certo, que era tipo o pessoal que entrou pra ser membro, por exemplo. Eu citei o Gabriel. Fala aí a época que você tentou substituir os membros, que você escolheu. Não é substituir, droga. É isso aí, cara. Eu citei o Gabriel Garbi, por exemplo. Ele era um cara que ele entrou pra ser membro do BDC mesmo. Ah, gostei do seu projeto, cara. Só porque ele era gordo, né? Mas ele era rico, cara. Ô, Zorzinho. Oi. É legal que teve vários membros que tentaram entrar como membros mesmo. Ah, vou participar desse podcast aqui e tal, mas não foi natural, né? E a entrada do Barbon, por exemplo, foi uma coisa completamente natural, né? Com um cara que foi participar do podcast e no dia não deu certo, o que a gente fez? Ficou conversando no Skype, né? Aí meio que criou já uma simpatia, né? E tá entrou, indo entrou gostoso. Troca-troca, rapaz. E aí, pessoal, aqui é o Todd, do HQ Fan, aniversário do podcast, sou leitor antigo, acompanho vocês aí desde do site lá antigo, que eu não sei o nome, eu esqueci o nome, mas eu sou um bosta, nunca lembro de nada mesmo. Tô passando aqui pra deixar esse agradecimento, deixar esse parabéns pra vocês, continue aí com o trabalho de vocês, que ao contrário de alguns sites por aí, é muito bom. E é isso, abraço a todos. Continuarei ouvindo aqui. Vê meus comentários, por favor, que eu comento. E aí vocês não gostam de ler meus comentários, mas de vez em quando eu escrevo algo de útil. Lê meus comentários. Abraço, meus amigos. O Joker, ele tá participando desde a primeira edição. E Joker, você é um cara que a gente já teve podcast de luta livre, né? Que foi o podcast. Foi. Que a gente citou no podcast de podcasts que já acabaram. Você tem o podcast Pipe Bomb também, né, cara? Isso. A gente meio que começou a conversar normalmente por Orkut, né? Na época do Nerdlogia, eu fiz uma edição que foi uma edição sobre WWE, que é horrível, cara, mas é de horrível de uma maneira, hein? E o Joker ouviu, e aí a gente começou a conversar através dessa edição, né? Depois a gente começou a se aventurar nesses outros podcasts. Teve, inclusive, ligado à luta livre também. Aliás, a maioria aqui é tudo ligado à luta livre, né? Hoje atualmente já não acompanho mais, mas por exemplo, o Zorzinho, na época do podcast ia acabar, o Zorzinho ia entrar como novo membro. É, aí eu entrei e acabou. Que bacana. Mas aí começou a participar do BDC, né? E tá aí firme e forte, né? Não participa sempre porque não dá, né? Tem a faculdade, né? Um cara ocupado. Né? O Lequinho já era conhecido de Joker, né? Vocês já se conheciam, né? Na época, né? Que eu comecei a conversar com você, né, Joker? Já. A gente já tinha o parte do mundo já, né? E uma vez, eu tive uma crise de raiva e excluí o Lequim, bloqueei. E fiquei um ano sem falar com ele, eu voltei a falar com ele no final de 2014, às vezes é só você. O Léo Neves, aí já era já brother do Zorzinho, né? Sim. O Zorzinho colocava ali nas conferências, aí eu descobri que o Léo Neves era grande fã de James Bond. E o Zorzinho, ele sempre comentava, chamava pra participar. Merda. O que você acha sempre que eu tô no jornalismo? Pra ganhar dinheiro falando nada. Sempre chamava pra participar de conferência. Isso aí, um dia eu falei, tá bom, vai. Vou participar de um lá, falei, tudo bem, vou participar. Aí o Léo, de repente, decidiu participar e tava lá o jovem Rafael. E você misteriosamente tava lá e até hoje eu não sei direito. Eu só não entendi, é tipo, porque eu apresentei o Léo Neves pro Rafael, o Léo Neves tá na edição 6 e eu só apareço na 17. isso chama afinidade. Também tem outros bros. Nossa, tipo o pessoal do Podcast Brasil, né? Que vocês vão ouvir aí durante o cast, parabenizações. Fala de você, exatamente. Comecei a ter blogs e fui criando vários e vários. E podcasts, aí teve esse Nerdologia, né, que foi o podcast que durou um certo tempo, teve o podcast de wrestling também, que era o podcast, eu já participei de vários outros podcasts também, fui membro durante um tempo, né, teve o Curto, que também tá nas parabenizações desse podcast, que eu gravei com o tempo, ele, o Clímax. Ô Joker, para de respirar. Joker, morre. Criar o BDC foi justamente isso. A ideia de ser um pouco mais alternativa. Eu queria ser trash, eu queria, tipo, falar sobre assuntos mais alternativos, né? E foi assim, mas não foi assim. Foi algo natural. Eu acho que criar o BDC e o podcast em si foi algo bem natural, assim, porque foi naturalmente que começaram a surgir os podcasts sobre música, foi naturalmente que entrou os membros, o que vieram meus amigos, ou que pessoas que vieram depois, né? A gente não tem bordões nem nada não, mas estilos, né? É, acho que foi naturalmente criar esse estilo acho de... O negócio é que cada integrante tem uma característica, né? Tipo, o Lequinho é o amigão da galera. Eu acho que agora tem que tocar deixa. Você é o deficiente da eu sou o Ranzinho. Eu sou o cara que pede dinheiro no sinal. Não, o Joker falou que cada um tem estilo, agora eu quero ouvir. O Zorzinho é o Zé das ideias. O Leonel é o estilo Dom Juan. Leonel é o pegador de leão, instinto de gorila. Dani, ó. É o cara que vai trazer sempre aquela informação daquela forma mais formal, né? O Leonel é o Rony Von, do Padrinho. Exatamente, cara. E eu gostava do programa do Rony Von, cara. Mas, cara, aliás, qual que é a definição que vocês me dão? Chato. Babaca pra caralho. Rodrigo Faro. Romero Brito. Fala pessoal do Banco de Cérebros, que é o Gilzão, membro honorário, falando diretamente do Aston Martin dele aqui. Na verdade, não é um Aston Martin, é um Fuscão 69, mas tudo bem. Indo pro meu ganha-pão e pedindo desculpas por ter faltado na gravação aí, poder ter participado com todos, para comemorar esse marco histórico de 50 podcasts. Eu só desejo aí parabéns aí pra todos vocês, principalmente pro Rafa, que batalha bastante pra manter esse podcast. Dizer pra todos os ouvintes continuarem ouvindo e divulgarem bastante esse projeto, que é super legal. Que venham mais 50 Banco de Cérebros, por que não? E Rafa, uma vez eu critiquei o nome do podcast e hoje eu aprendi a gostar pra caramba. Banco de Cérebros é um nome muito bom, cara. Até porque é um lugar onde todo mundo fica depositando suas opiniões, suas ideias, seu raciocínio. Meu, aprendi a gostar do nome e não mude nunca. Tá bom, galera? 50 podcasts, eu espero participar de mais alguns aí até os meus 100 anos de idade. Aí acho que até dá pra chegar até uns 250, né? 300 podcasts? Não sei. Quando eu estiver pagando salário, eu participo de todos. Fai, beijo, tchau, fui! É isso, pessoal. Dessa vez, nesse podcast, não vai ter indicações. Não vai... A indicação é o nosso... Não, escutei o porrado no ouvido. Caralho, cara, tu tá me fudendo hoje. Eu já pensei que ia ser 1999 filmes. Eu estudei pra esse tema. Eu pensei pra caralho na indicação. Não vai ter indicação. Pô, é muito filme, hein, mano. 1999. Ele assistiu 1990 filmes. Eu pensei numa indicação, não vai ter indicação, cara, na moral. Guarda pra próxima, Barbão. Que você não, vou pensar em outra. Vocês nunca vão saber qual é a minha indicação da semana. Guarda pra você. É, nunca vão saber, cara. Entra numa loja qualquer, aí vai lá na caixinha de sugestões. Coloca lá. Boa. Vou fazer isso. Tirar uma foto e mandar pra vocês até. Vou fazer isso. Então. Nesse podcast, pessoal, eu termino agradecendo a todos os ouvintes, né? Quem nos ouve semanalmente. Quem ouve de vez em nunca, né? Mas tá ouvindo essa edição. Agradeço aos... O pessoal que deu as parabenizações, tivemos várias participações durante o podcast, que eu acho bem legal. E agradecer também aqui aos membros que estão aqui. Queria agradecer ao Joker. Joker, uma mensagenzinha final. Obrigado por convidar o podcast. Obrigado por chamar sempre e usem camisinha. É, porque se eu não usar, seu filho pode ter um podcast igual esse. E ter o nome ridículo de Samuel Street Fighter. Nossa, cara. Achei que ia ser Samuel Rosa. Ah, valeu aí pelos convites e vou tentar comparecer mais vezes agora. Só aí, 50 edições, que vem outras 50. E tamo junto sempre aí. Valeu. É nóis, brother. E o jovem, menino, garoto, mas não menos importante, Barbão. Irônico, né? O jovem Barbão, barba, enfim. É, quero agradecer pela oportunidade de vocês estarem me adotando aí pra família, né? Pedir desculpa que hoje, como foi o podcast de histórias, né? Eu sou o novinho e fiquei calado, não falei quase nada. Mas você ouviu e se agraciou com as histórias, sim, né? Sim, sim. E tá a par também de várias, né? Podcast 100, vou estar tá falando com vocês e zoando o calor novo. Vai achar que é filmes dos outros dois. Vou seguir meu caminho e lutar. O tempo é de viver. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas. É o Dorinho. Oi! Oi!